vezes paro pra pensar, ter reflexão. Raciocínio junto comigo e veja a conclusão. Veja ali, veja lá, vem pra cá, chega mais que eu vou te contar. Vivemos num país de clima tropical, futebol, carnaval, onde nada se enfria quando cê é irracional. As pessoas dão na cara a discriminação, basta olhar pra perceber a consequência da situação. Basta um simples rolê pra se encontrar com a injustiça da nossa justiça, vindo de frente com nossa raça mestiça. Pobre, carente, lutando pela sua grandeza. De um lado você vê a imensa pobreza, cenário triste do meu repertório. Do outro lado a espanjação dessa classe burguesa, playboy otário. Se deixar a brecha na minha área vai beijar o chão. Ter tá na lona, não volta à tona. Periferia, lei do cão, pura agonia. E lá de cima do morro a vista dá até tristeza, pois a favela de pedra não inspira beleza. Nem sequer certeza de que no amanhecer o clima será feliz, pois na calada da noite para morrer basta só um triz. Várias ruas de terra tudo esburacadas, esgoto a céu aberto, casas mal acabadas, exemplos típicos de uma quebrada. O bem e o mal lutam constantemente. Graças a Deus a tiazinha dá o conselho, seja consciente. Esse é um bairro proibido de periferia, onde playboy não dá rolê, nem a luz do dia. Esse é um bairro que granfino nunca sonharia, sem segurança, sem muros, sem portaria. Esse é um bairro proibido de periferia, onde playboy não dá rolê, nem a luz do dia. Esse é um bairro que granfino nunca sonharia, sem segurança, sem muros, sem portaria. Esse é um bairro proibido de periferia, um bairro proibido. Alphaville, tudo diferente. Veja só carro importado, olha só quanta gente. Com dinheiro pra gastar, vai vivendo contente. Pobre lá não tem vez, negro perde a vez, sejamos claros. Como a água da fonte, casa da hora, condomínio pra burguês. Para o pobre entrar, tem que ser empregado. Dar rolê pelo jardim, o acesso é negado. Se a segurança te pega, tudo fica embaçado. Depois de muita ideia, ficou explicado. Mas, te digo que impressionantes diferenças sociais no nosso país. Compreende que eu falo e aí, o que você me diz? Esse é um bairro de playboy, um bairro proibido para aqueles que são desfavorecidos. Esse é um bairro de playboy, um bairro proibido para aqueles que são desfavorecidos. Mas eu canto com simples palavras, espero que compreenda a má distribuição de nossa renda, o descaso que nos trata nossa pátria amada. E a pergunta paira pelo ar: qual será o futuro da terra idolatrada? Veja só a alegria da nossa pivetada, brincando no campinho toda sossegada, futuramente nossa aliada. Pode ser periferia, pode ter defeitos, cidade da nossa área é com muito respeito. Eu moro aqui, convivo aí, atitude correta, exemplo segue bom, sou considerado. Meu futuro na certeza não será embaçado. Do que adianta ter dinheiro, mas não ter saúde? Clamando por Deus, por favor me ajude. Temos que aprender a nos valorizar. Um bom começo pode crer, batalhar, estudar, se quiser vencer. Ingrediente pra se viver em paz, dentro de cada mente, lute, viva contente, tenha uma visão futurista, não ande para trás. Acredite em você, prove que é capaz. Nada vai cair do céu, faça o seu papel. Nascer em berço de ouro é bom, mas não dá prazer. Tem que lutar para subir, para se ver crescer. Degrau por degrau, consciente na moral, lutando pelo ideal de paz. Assim que você faz, é, se depender de proceder, tem aliado do seu lado, sempre na batida, com rima acima. Verso potente contra oponente, valorização, consequência desta jornada. Então vá, siga em frente, prove que é gente, lute pra vencer. Não deixe que a elite acabe com você. Só porque esse é um bairro proibido de periferia, onde playboy não dá rolê, nem a luz do dia. Esse é um bairro que granfino nunca sonharia, sem segurança, sem muros, sem portaria. Esse é um bairro proibido de periferia, onde playboy não dá rolê, nem a luz do dia. Esse é um bairro que granfino nunca sonharia, sem segurança, sem muros, sem portaria. Esse é um bairro proibido de periferia, um bairro proibido.